Portanto, o pedido de alerta que chegou ao Corpo de Bombeiros foi que era um atropelamento de duas pessoas no parceiro. Quando os meus colegas lá chegaram, o que se depararam foi que não era atropelamento. As vítimas já estavam na população do parceiro, porque tinha sido lá numa quinta. Isto foi uma carrinha que passou por cima, um trator. Não está a necessidade, porque eles depois foram, quando lá chegaram ao parceiro, já estavam cá em cima da população. Portanto, não terá testemunhado, mas segundo consta, estariam a tentar desbloquear uma viatura que estaria então presa e acabaram por ser atropelados pela mesma. Sim, foi isso que me disseram, que estavam a tentar puxar com um trator e depois um desbloqueio, não sei se foi o trator, se foi a carrinha que passou por cima das duas pessoas, das duas vítimas. E em que estado é que então a corporação e os bombeiros encontraram estas duas pessoas? Uma das vítimas é que foi depois evacuada de helicóptero, porque as vítimas estavam colaborando, falavam connosco e diziam o que é que. A outra também não ia, também era grave, foi logo evacuada da ambulância para o clima, vinha a arrumar a caminho para puxar esse corpo. Podemos considerar que se tratam de dois politraumatizados? Sim, dois politraumatizados graves.